Oi, meus irmãos, meus amigos, telespectadores da Casa Plataforma de Oração, telespectadores, gostou? Então, estamos reunidos aí para mais um vídeo. Vamos falar. Eu tive a ideia de falar sobre um assunto, perguntei se o pessoal queria falar sobre algum assunto. O pessoal não falou, não teve uma ideia, então eu tive uma ideia de falar sobre um assunto antigo. Um assunto que já deve ter sido falado em outros canais do YouTube, mas é sempre bom falar, né? Eu acho legal, tive essa ideia de falar sobre assuntozinho, que até esse assunto eu posso associar ao que já aconteceu comigo, né? Por eu ter uma mediunidade ostensiva. Então isso já aconteceu comigo, né? Eu falar sobre encosto ou espíritos sofredores, né? Vou falar de uma forma assim que de repente em algum outro canal possa o pessoal ter falado de uma forma diferente. Sempre tem umas situações diferentes, né? Acredito que de repente se essa situação que eu vou falar, de repente pode ser diferente de outros amigos que falaram. Imagina uma seres humanos, pessoas normais, que não levam uma vida nem um pouco espiritualizada. Levam uma vida estritamente material. Não são pessoas ruins, levam suas vidas normalmente. Mas essas pessoas não fazem nem o mal, mas também não fazem o bem. São neutras. Isso acontece muito em determinados países. Isso acontece em alguns países que não se cogita a vida espiritual, espiritualizada, seja da religião que for, né? Então são pessoas que vão levando suas vidas normalmente, vai para o trabalho, festa, reunião de familiares, amigos, se diverte, vai no shopping, vai no cinema, mas não faz nenhuma oraçãozinha, não leva uma vida espiritualizada. Durante, o problema disso é o que que acontece? Nós somos espíritos, né? Aqui nós estamos de passagem, aqui é uma jornada curta, né? Nossa vida espiritual, a realidade primeira, a realidade originária, primitiva, pré-existente, que sobrevive a tudo, é a espiritual. Aqui no físico é uma cópia, né? Então, durante a encarnação, essas pessoas que levam uma vida assim, vai acumulando uma espécie de lama astralina de alto poder corrosivo e de baixa vibração, só pelo fato de não fazer o bem. Não faz o mal, mas também não faz o bem, ou seja, só pelo fato de estar neutro, tá? Essa lama já fica sendo acumulada, fruto da própria mente deles e das emoções, do jeito deles de levar a vida. Desencarna. Ela está no corpo físico. O corpo físico está segurando eles aqui na dimensão física, né? Num lugar bonito, com céu azul, com ar puro, com sol, né? Com praia, com piscina, tudo legal, né? Mas desencarnou, não tem mais o corpo físico, né? Desprovido do corpo físico, o espírito desencarnado, ele vai habitar a dimensão a qual ele sintoniza, a qual ele está sintonizado. E essas pessoas vão para uma dimensão que não é tão densa, mas é uma dimensão bem ruinzinha, bem densa, que é no astral inferior, né? São dimensões que não são na subcrosta planetária, não. Elas são bem próximas da crosta, fica entre o plano espiritual e o plano físico, só que muito mais próximo do plano físico, né? Ou seja, daqui da crosta planetária, bem próximo. Essas regiões são regiões sombrias. Bota só um pouquinho mais perto aqui. Essas regiões são regiões sombrias, umbral, né? Que todo mundo ouve falar. Essas pessoas vão para lá e lá tem uma espécie de rio, tipo um rio, um lago, vamos dizer assim, um lago, um rio, queiram dizer, onde tem toda essa lama que eles acumularam durante a encarnação. Essa lama tá nesse rio. Eles ficam dentro dessa lama, ali dentro. Essa lama tem alto poder magnético, ou seja, se eles tentarem sair, ela puxa de volta. Não tem como sair. E essa lama, ela cobre ali mais ou menos da cintura para baixo, algumas partes, alguns lugares dela, como se fosse mais raso, do joelho para baixo, depende, né? Não passa da cintura, né? E nessa lama, além do lugar ser de difícil respirar, um lugar de uma atmosfera psíquica bem densa, né? Difícil respirar aquela atmosfera densa, e nessa lama é repleto de parasitas astrais, de larvas astrais, de uma espécie de verme que fica comendo ali a perna da pessoa, né? Aí vocês vão dizer, ah, mas ele está desencarnado, mas a impressão que dá ali é eles estão muito materializados, tá? Então eles sentem tudo o que vamos dizer assim, um corpo físico, uma pessoa encarnada sente. Eles sentem frio, sentem fome, sentem sede, como se estivessem encarnados. Por quê? Porque é uma dimensão muito materializada, né? Muito densa, e são os perispíritos que estão muito materializados. Então eles sentem todas as sensações físicas e ficam ali gemendo, reclamando, xingando, indignados. Por que que eu tô aqui? Eu não fiz mal a ninguém. E xinga, eu não mereço isso, aquela coisa toda. E se misturam ali pessoas, espíritos, não é só de um país, de vários países, tudo misturado, né? Ficam ali. Esses espíritos não conseguem sair dali. Mas às vezes acontece uma situação ou outra, lembrando que eles não levaram uma vida espiritualizada, então eles são totalmente ignorantes com relação às coisas espirituais. Eles não têm nenhuma iniciação, eles não têm conhecimento de Bíblia, de Allan Kardec, de nada espiritual. Eles são ignorantes. Ignorante não é burro, é ignorante quer dizer que não tem o conhecimento, tá? Então eles acabam sendo vítimas de espíritos das trevas, né? O que que acontece? Eles não conseguem sair dali, mas tem alguns espíritos que tiram eles dali, né? De várias formas. Existem os feiticeiros das sombras, feiticeiros do mal, encarnados e desencarnados. Existem os encarnados que em desdobramento, vou falar dos feiticeiros encarnados em desdobramento do mal, vão até lá, atrai esses espíritos para o seu magnetismo. Leva, né? Quando alguém vai encomendar para eles, eu quero fazer uma magia negra para que pessoa tal fique doente, caia doente, ou então até morra, caia, fique bem mal e tal, alguma coisa assim. Esse feiticeiro encarnado desdobrado pega esses espíritos, leva, acopla na aura daquela pessoa a qual uma pessoa encomendou. Essa pessoa encomendou e pagou. Então, ele acopla esse espírito sofredor, que é um encosto, na aura de uma pessoa encarnada. Nesse momento, ocorre o processo de simbiose espiritual, ou simbiose mental e emocional. Nesse momento, há um intercâmbio energético, tá? O encarnado tem duplo etérico. Se ele tem duplo etérico, ele tem ectoplasma, que é a energia vital. Ectoplasma vale ouro no plano espiritual inferior, tá? É uma briga muito grande por ectoplasma, por energia vital, tá? E esse espírito encosto está desencarnado, ou seja, ele não tem mais ectoplasma. Nessa simbiose mental e emocional, ele se liga através desse processo simbiótico, tá? E ele suga mentalmente, porque isso é mental, mas ele faz isso de forma inconsciente, porque ele não é um vampiro. O vampiro, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele tem o conhecimento para sugar. O encosto não. O encosto faz isso mentalmente, mas de forma inconsciente. Ele suga o ectoplasma dessa pessoa e se sente bem. Se sente revigorado, se sente mais fortalecido e não sente aquele sofrimento todo. Mas todo o morbo fluido que está agregado no perispírito desse encosto, as larvas, os vermes, esses parasitas, são transferidos para o encarnado através da que se chama de ressonância vibratória. E aí, o que ocorre? O encarnado, ele. Esse móvel fluido é transferido para ele, ele fica doente. Vai no médico, os médicos não descobrem, né? Não descobrem, não conseguem resolver, né? Vai aqui, vai ali, ninguém resolve. Só resolve quando vai num centro espírita, ou num centro de Umbanda, ou até mesmo numa igreja evangélica. Para a igreja evangélica, ela também é boa para tirar esses espíritos, tá? Eles expulsam mesmo e saem, tá? O problema é que às vezes volta, tá? Então, o que ocorre? Esses espíritos sofredores são usados para isso. Também tem os quiumbas, que também feiticeiros desencarnados mandam esses quiumbas ir lá pegar esses espíritos, tá? Os quiumbas pegam em troca de ectoplasma. Os quiumba, ele fala pro quiumba, ó, pega esse espírito para mim lá, que eu tenho que fazer uma magia, e eu vou te dar, vou fazer uma matança de animal aqui com o meu cavalo, que eles chamam de cavalo, o feiticeiro desencarnado, que está ligado a um feiticeiro encarnado. Vamos fazer aqui uma matança de um animal, e aí o plasma sanguíneo desse animal, a energia vital dele, eu dou para você. Aí o quiumba vai lá correndo e pega o espírito para esse feiticeiro. É assim que as coisas funcionam, tá? Então esses sofredores acabam sendo vítimas desses espíritos das trevas, né? Então o que que acontece? E são vítimas também de magos negros, né? Para depósito de vírus, bactérias, depósito vivo de vírus, bactérias do astral para fazer, para causar uma pandemia, uma epidemia, ou, né? Coisa do tipo. Como é que os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, resgatam esses espíritos, né, para ajudar eles, que eles não vão ficar naquela lama para sempre, né? Eles são resgatados geralmente por, não vou dizer que são só esses, tá? Mas eles são resgatados geralmente por Exus, né? Exus, os Exus vão com os pretos velhos junto, geralmente, mães velhas, pretas velhas. E outros tipos de espíritos que fazem resgate de muitos espíritos que estão em esfera de sofrimento. Eu não vou citar aqui muitos porque são inúmeros, tá? Mas eu vou citar geralmente o que eu conheço mais, tá? Porque eu também não sei tudo, né? Então, os Exus resgatam esses espíritos e faz todo um trabalho com eles. Eles são levados para o plano espiritual para refletir, para falar assim: olha aqui, meu irmãozinho, vida espiritual existe, tá vendo? Você desencarnou, você está aqui agora. Ensina eles ali algumas coisas, fala de Deus, uma linguagem bem simples, né? Reencarna esses espíritos, reencarnam. Quando eles reencarnam, eles serão reencarnados em determinados lugares onde. Ou no início já da encarnação, porque ele de repente já pode reencarnar numa família evangélica, já reencarna logo numa família evangélica, para ele já ser colocado no caminho desde nascença. Ou então ele vai levar uma vida normal e em determinado momento a espiritualidade vai providenciar, vai colocar no caminho dessas pessoas, desses espíritos já reencarnados, vai colocar no caminho deles um pastor, ou uma pastora, ou um obreiro, ou um presbítero, ou pessoas da religião evangélica, tá? Um diácono vai colocar no caminho dessa pessoa e essa pessoa vai levar ele para a igreja, tá? E na igreja evangélica, eles vão ter uma iniciação espiritual. Geralmente na pentecostal, na neopentecostal, que são muito boas nisso, né? Porque a pentecostal tem os dons espirituais, eles falam com aquela linguagem, né? Bem forte, bem, né? De ou céu ou inferno tal, e eles são colocados na religião evangélica ou na religião católica. Na católica também é boa, né? E essas pessoas são iniciadas em algum conhecimento espiritual, um conhecimento espiritual mais simples, como o da religião evangélica, tá? Um conhecimento espiritual mais simples, que de fácil entendimento, né? Que tem coisas na Bíblia muito boas, que são bem claras, né? com relação a vícios, eles não, para tirar do vício, tirar de antros de perdição. Não são só os sofredores, são os sofredores, os quiumbas, os vampiros astrais, porque quiumba são espíritos. Eu não vou me aprofundar nos quiumbas, porque o assunto é de sofredores. São espíritos muito ligados à matéria, ligados às sensações, aos instintos materiais, aos sentidos, muito. Ligados aos vícios de bebida, de cigarro, prostituição. Então, eles são inseridos na religião evangélica. E aí, lá, vocês já viram muitos que se dizem assim: ex-drogado, ex-fumante, ex-alcoólatra, ex-prostituta, ex-traficante de drogas. O pastor lá abraçado com ele falou: ó. Era traficante. Nós aqui tiramos do tráfico, tiramos do vício, dos antros de perdição. São alcançados e, através daquela linguagem forte de inferno, são alcançados pelo medo de ir para o inferno eterno, né? Através do medo de ir para o inferno, eles são alcançados. E eles não voltam para o vício, não voltam para a bebida, não voltam para a prostituição, porque aquele medo de ir para o inferno eterno e sonhando com um céu eterno ao lado de Jesus, tá? E o diabo que eles tanto temem, né? O Satanás que eles tanto têm medo são nada mais nada menos do que os magos negros, do que os feiticeiros das sombras, do que os quiumbas, os seus obsessores, que os escravizavam, que os usavam em obsessão complexa, que os usavam em magia negra. Tá? Esse é o demônio que eles tanto têm medo, que eles tanto correm. É o Mago Negro, é o Quiumba, é o Feiticeiro das Sombras. Tá? Então, essas pessoas são alcançadas e são inseridas num conhecimento mais simples, de mais fácil entendimento. Não poderiam ser inseridos na doutrina espírita, nem na Umbanda, nem no esoterismo. Não é porque a Umbanda, a doutrina espírita ou esoterismo é melhor do que a religião evangélica. Não é. É porque a linguagem da doutrina espírita, da Umbanda, da religião esotérica é mais profunda, é mais detalhada, é mais aprofundada, é mais científica. É uma linguagem mais difícil, eles não entenderiam, entendeu? E os pastores evangélicos, não todos, tá? Não todos, alguns são nada mais, nada menos do que a reencarnação dos Exus, que os resgataram quando eles estavam lá. Esses pastores evangélicos que colocam essas pessoas no caminho são os Exus reencarnados que resgataram aquelas pessoas enquanto todos eles estavam lá desencarnados. Eles se reencontram. Tá? Aí você vai dizer, mas o pastor evangélico não acredita nisso. Ele vai dizer que ele não foi Exu coisa nenhuma, porque ele vai dizer que Exu é coisa do demônio. Ele está encarnado. Ele esqueceu. Ele está no esquecimento. Quando ele voltar para o plano espiritual, que ele desencarnar, ele vai lembrando de tudo. Por isso que o ideal é a gente não atacar essas pessoas e não dizer que elas são ignorantes, que elas não têm conhecimento espiritual, que elas não têm visão, que é uma visão muito pequena, muito limitada. Não. Nós temos que entender que aqueles espíritos que estão sendo resgatados estão no momento deles e eles só podem ir até ali. Eles não podem ir além. Eles não vão entender mais do que aquilo. Então, nós temos que entender esses irmãos que só podem ir até ali, eles estão engatinhando. São crianças espirituais, estão começando. É o beabá. É um beabá um pouco doutrina, tem uma limitação grande? Tem, mas eles estão, pelo menos, eles estão levando uma vida mais espiritualizada, uma vida mais correta, uma vida mais certa, né? Então, estão sendo inseridos no caminho. Ao desencarnarem, eles são amparados, eles são recolhidos. Eles são levados para um lugar legal, para uma colônia espiritual, né? Existem colônias só de evangélicos, existem colônias espirituais só de católicos. A consciência deles não a consciência deles não é, vamos dizer assim, agredida, né? Você não vai impor uma coisa para eles. Eles são levados para o lugar o qual eles sintonizam, que eles acreditam. Ninguém vai chegar e vai ficar levando para eles para uma colônia, onde vai falar só de doutrina espírita, porque eles não vão gostar, não vão aceitar, não tem problema. Quando chega lá, eles sabem que estão desencarnados e no plano espiritual. Muitos deles acabam querendo aprender, entender e aceitam um pouco mais a doutrina espírita. Outros não, outros a doutrina é muito forte. Não pense vocês que só porque eles estão desencarnados que eles vão aceitar a doutrina espírita ou a doutrina da Umbanda. Eles continuam com preconceito, porque preconceito existe no plano espiritual também. Mas como eles estão desencarnados e eles querem fazer o bem, muitos deles às vezes se unem, né, aos pretos velhos, aos guardiões, aos Exus, para trabalhar junto. Eles ficam às vezes meio assim e tal, mas eles aceitam. Entendeu? Porque eles querem ajudar, eles querem auxiliar, tá? Então, o encosto é mais ou menos isso, né? Eu já fui vítima de encosto, que eu me lembre que me deixou bem ruim, foi duas vezes, e foi justamente pastores evangélicos que me ajudaram, tá? Eu era criança e um encosto estava em mim, eu não conseguia sair do sofá, não conseguia levantar, eu estava muito enfraquecido porque ele estava sugando minha energia toda. Minha mãe chamou um pastor lá em casa, o pastor veio, botou a mão na minha cabeça e o espírito, bum, incorporou na minha mãe, porque minha mãe é médium, ostensiva também. Incorporou na minha mãe e o pastor expulsou. Não é o certo expulsar, porque quando você expulsa, tá? Depois que o pastor vai embora, aquilo tudo, o espírito pode voltar. Mas pode ter já guardiões ali em volta, o pastor expulsa os guardiões, já pum, pega, os guardiões Exus, pega e já leva, tá? Boiadeiro, boiadeiro que é bom de para pegar espírito, né? Boiadeiro, caboclo boiadeiro, leva. Só que às vezes acontece de não ter esses irmãos ali. Então eles expulsam e depois o espírito volta. Por isso que fala, pô, o pastor expulsou e voltou de novo. Porque o pastor agiu da forma que ele entende, da forma que ele sabe. O ideal não é expulsar, o ideal é pegar o espírito e entregar para os Exus, para os guardiões, né? Se possível, for um espírito muito trevoso, colocar um campo de força nele e, né, tô resumindo aqui porque eu não vou entrar nesse assunto de campo de força agora. Então, aconteceu quando eu era pequeno, o espírito quando saiu, gente, eu comecei a me voltar rápido, eu me recuperei rápido. Outro eu tinha uns 20 e poucos anos, 20 e pouquinho, e a mesma coisa, fiquei arriado, não conseguia fazer nada, não conseguia levantar da cama, fraco, muito fraco, a situação achava que ia morrer. Às vezes eu estava deitado na cama, como eu sou médium, de olho fechado, eu sentia o espírito chegando e parava do meu lado, sentia até o tamanho dele, ele parava e ficava, né? Não sei se fizeram alguma coisa para mim, se mandaram para mim, ou não sei se de repente ele veio para mim, né? Como é que foi? Mesma coisa. Fui para uma igreja evangélica, não vou dizer aqui qual é a vertente, né? Nome, mas foi uma igreja e o pastor fez isso. Botou a mão lá em mim, minha mãe estava sentada do meu lado, minha mãe foi comigo e o espírito incorporou na minha mãe. E o espírito, esses sofredores, os encostos, eles não são espíritos do mal, tá? Eles não são espíritos das trevas, só são sofredores. Então ele incorporou na minha mãe e começou a falar: eu gosto dele, eu não estou fazendo mal a ele, eu não estou fazendo mal nenhum, eu só quero ficar com ele, eu gosto dele, eu não estou fazendo mal, eu até ajudo ele e tal, porque na cabeça dele ele realmente não está fazendo mal, é como se ele tivesse virado um amiguinho, né? Só que ele não sabe que inconscientemente ele está sugando minha energia e está me deixando fraco e está me prejudicando. Entendeu? E aí o pastor começou a botar a mão na cabeça e falou: "Nem nada, você é demônio, sai capeta, sai demônio". E aí eu, na minha hora, por eu ter uma expansão de consciência já desde pequeno, eu percebi que não era demônio, coisa nenhuma. Eu falei pro pastor: "Não, calma aí, calma, calma". Eu falei para ele: "Olha só". Aí eu conversei com o espírito. Comecei a doutrinar o espírito. Só que eu não estava nem inserido em religião nenhuma, em universalismo, nem sonhava com essa Sabrina, Sônia. Você fala para os espíritos, eu falei: olha só, você está junto de mim, você está sugando minha energia, você está me deixando fraco. Eu falei do meu jeito na época que eu não tinha conhecimento. Mas eu falei certo, né? Você está sugando minha energia, eu estou ficando fraco, não estou conseguindo fazer nada. Eu acho melhor você sair, você ir embora, porque você está me prejudicando. Aí ele: tá bom, eu não quero te prejudicar, eu não quero, eu vou sair então. E o pastor botando a mão na cabeça e falando: sai demônio, sai da capeta, você não me engana. E ele falou: eu não sou demônio, não sou capeta. Fiquei até com pena do espírito, que o espírito não era demônio, coisa nenhuma. Não era capeta, coisa nenhuma. Era um desencarnado sofredor. Era um desencarnado sofredor. Só que eu nem discuti com o pastor, eu entendi, né? E o espírito realmente saiu. E aí eu me senti melhor. Entendeu? Existe encosto encarnado, tá? É. Existe encosto encarnado, Jaqueline. Quer falar? Quer saber, André, do encosto encarnado? Encosto encarnado existe. Quero saber. Vamos ver o encosto encarnado. Já fui vítima de encosto encarnado também. Da família, hein? Oh, que legal, hein? Opa. Eu sou um cara que eu dou atenção, sabe? Quando a pessoa fala comigo, eu dou atenção, eu dou ouvido. Porque isso é caridade também, tá, gente? Você dá ouvido, é caridade. Você ouvir a pessoa. Caridade não é só dar dinheiro da bolsa de comida, não. Você ouvir uma pessoa que está aflita é caridade. Tá? Só que tem um problema. Sabe aquela pessoa... Tô falando de encarnado, tá? Não é desencarnado, não. Aquela pessoa que... assim... faz de tudo para externar todo o seu sofrimento. Ai, olha como eu sou um coitado. Ai, nada para mim dá certo. Ai, nada, tudo para mim dá errado. Só que ninguém ouve essa pessoa, porque ela acaba se tornando chata. Ninguém ouve essa pessoa, né? Ela faz de tudo para externar todo o seu sofrimento, né? O quanto ela é infeliz, né? Aí, em determinado momento, ela acha alguém que dá atenção. Que dá atenção. Aí falou assim: tá me dando atenção. Vou querer ele para mim, porque eu posso externar para ele todo o meu sofrimento e eu me sinto bem quando eu falo o quanto eu sou um sofredor, o quanto eu sou infeliz. E só tem ele para me ouvir, né? Então, o que que ele vai fazer, gente? Quando a pessoa tá ali ouvindo ela, geralmente essa pessoa que fica falando do sofrimento, não são todos, tá? Mas são muitos. Nunca podemos generalizar, tá? Mas são muitos, tá? Ela é um vampiro, só que ela é um vampiro de emoções. Tá? Já viu aquela pessoa que fica feliz quando a outra tá feliz? Fica triste quando a outra tá triste? Então, vampiro de emoções. Porque na hora que a pessoa tá ali entristecida, falando aquela coisa toda, o que tá ouvindo acaba ficando comovido, fica triste junto com ela, entra na mesma sintonia. Isso eu não li, Sônia, estão me dizendo agora. Entra na mesma sintonia. Entendeu? Então, o vampiro encarnado, o infeliz, né, o que se diz infeliz, ele começa a sugar a sua energia através das emoções, emocional, né? Ele começa a sugar, acaba sugando até o ectoplasma junto, porque ele é um vampiro, através do nariz, da boca e dos poros da epiderme sutil, do corpo fluídico, que é o perispírito, tá? Porque você está encarnado, seu perispírito está aqui, seu espírito está dentro do seu corpo. E o perispírito está ativo, sempre, tá? Então ele vai sugando essa energia daquela pessoa. E a pessoa dando atenção. A pessoa vai embora. Fica um tempo sem ver essa pessoa. Não, fica um tempo não. Vamos dizer assim, vai embora, 2 dias depois, 3 dias depois, encontra de novo e dá ouvido de novo. A pessoa, aí dá, e 2 dias depois, 1 dia depois, encontra de novo, fica ouvindo a pessoa de novo. Só que chega um momento que a pessoa não pode, ela não pode dar atenção. Ela está ocupada, ela está fazendo alguma coisa. E fica, às vezes, um tempo sem ver essa pessoa. Esse vampiro vai começar a ficar em abstinência, porque ele só tem aquela pessoa para vampirizar e para ouvir ela. Então, o que que ele faz para poder ter essa pessoa que já está um tempo sem poder vê-lo, porque ela não está tendo tempo para ouvi-lo, ela está ocupada, ela está alguma coisa? O que que ele faz? Ele faz até chantagem emocional, porque ele ataca no lado afetivo e emocional. Então, ele faz chantagem emocional. Ele faz chantagem. Chora, lágrimas provocadas. Ele faz de tudo para ter aquela pessoa, para aquela pessoa vir, para ele poder ela ouvir ele, e mal ele sabe que inconscientemente, ele não sabe disso, mas inconscientemente ele está vampirizando essa pessoa. Isso já aconteceu comigo. Quando eu chegava em casa, eu me jogava na cama. Entendeu? Vou finalizar agora. Então, o que que acontece? Essas pessoas, meus amigos, agora que vem a parte complicada, essas pessoas, esses espíritos encarnados, essas pessoas, são grandes candidatos, quando desencarnarem, a se juntarem à turba de obsessores. Eles viram vampiros, porque eles já vão treinando durante a encarnação, quando desencarnam. Tá, voltando aqui. Essas pessoas, quando desencarnam, elas eram vampiros encarnados, desencarnam, se tornam vampiros. Vão se tornar vampiros. E vão se tornar o quê? Instrumento de espírito trevoso Porque nas trevas, meu amigo, manda quem tem mais força, quem tem mais conhecimento, quem tem mais força mental, quem tem mais disciplina mental. E quem tem mais conhecimento. Quem tem mais conhecimento. É a lei do mais forte nas trevas. Desencarnou, já vem logo um quiumba. Tem uns quiumba que são bem experientes, né? Tem uns quiumba que. Tá, né? Qualquer quiumba que é ignorante, não. Tem quiumbinha aqui, parece um feiticeiro. O quiumba lá vai e pega, o feiticeiro, o vampiro astral pega. Opa! É meu. Porque quando ele desencarnar, ele não vai para o céu, ele não vai para o nosso lar. Ah, mas não vai mesmo. Ele desencarnou, ele vai para o lugar onde ele sintoniza. E é umbral. O quiumba vai lá e... Opa, meu. Fala, Sabrina, você queria falar. Espera aí, deixa eu botar o microfone para ela, senão ela não vai... Viu como é que eu lembro do microfone, Sônia? Viu? O microfone, ele vai sempre à boca. Sempre. É a Sônia que está atrás do celular. Ele hoje está muito empolgado, gente. Eu não estou aparecendo porque eu estou sentada aqui no sofá, escondidinha. Quando ele se empolga, é assim que ele fica. Então, sobre esse assunto que ele está falando, de vampiro encarnado, eu passo por muitas circunstâncias com relação a isso, porque eu sinto quando as pessoas sugam a minha energia, porque eu já sinto logo dor de cabeça. Eu sinto um mal-estar grande. E pelo fato de eu trabalhar com o público, eu tive que aprender muito através da meditação, técnicas, para poder bloquear com relação a isso. Mas nem sempre a gente está bem para fazer isso. E principalmente quando você, às vezes, trabalha com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E o que ele está falando, isso é verdade. Eu já dei atenção assim, para pessoas em que realmente a atenção da pessoa estava completamente voltada para você e já passava um tempinho depois, você já começava a sentir o mal-estar, né? Isso que eu queria falar. Então, tem um dia que... Aí... Então é esse o assunto do vampiro. Do vampiro não. Do sofredor. Quer falar alguma coisa, meu amigo? Essa alegria dele vem pra saber. Eu adoro o Pedro. Pedro, ele é demais, tá? O que você acha dos encostos? Ah, isso não existe, não. Não acredito nisso, não. Ah, como é que é? O cara tá vivo e tá encostado na gente? Que horror! Isso deve ser um doente mental. Ih, não pode se falar de doente mental, né? Isso é preconceito. Falar de... Mas eu queria dar um recado aqui, é que para os meus irmãos materialistas, o governo americano liberou muitas coisas sobre objetos voadores não identificados. E coisa que vem de... Não é daqui. E como já a ciência fala em centenas de milhares de planetas iguais ao nosso, e então se supõe que haja inteligência e que eles saibam passar pelo buraco da minhoca e chegar aqui na nossa atmosfera e o governo americano fazer um relatório, foi liberado um relatório sobre objetos voadores não identificados. ET. Extraterrestre. Olha, pois é, eu estou me dirigindo aos meus irmãos materialistas, porque isso é material, isso não é invenção, não. E não é nada de espiritual também, não. É coisa que é real mesmo. Que coisa de espírito é tudo ilusão, né? É mentira. A gente não existe. Eu sou fruto da imaginação dele. Eu sou uma das personalidades. Olha, eu vou ser mais flexível. Eu não acredito, não, mas que existe, existe. Posso falar? Pode. Vocês chamam a gente de desencarnado. Morto. Olha, não é ele mais que tá falando. Ele. Mariazinha. Desencarnado. E vocês são os vivos, né? Os mortos são vocês. A gente é que tá vivo. Vocês estão dormindo. Vocês estão hibernando. Mesmo vocês que acreditam na imortalidade do espírito. E a gente que tem corpo astral está dormindo e hibernando para aqueles que não têm mais corpo astral. Porque eles veem ainda muito mais coisa do que nós. Então vocês estão dormindo duas vezes, seus bobos. Eu estou dormindo só uma vez. Vocês estão duas. Porque vocês têm corpo físico e têm corpo astral. Quem vê tudo mesmo é o Sananda, que vive em corpo átmico, o sétimo corpo espiritual. Jesus, esse aí vê tudo. Esse aí tem contato direto com o Pai. Vocês são os bobos. Tá todo mundo dormindo. E os ateus? Eu respeito os ateus. Eu respeito. São meus irmãos. E os científicos, o que só pensa na ciência? Quando eles chegam aqui, eles... E aí os espíritos superiores, os imortais, dizem que tem piedade deles. Quando eles estão encarnados e dizem que tudo isso é mentira, porque eles têm teorias, convicções inquebrantáveis. Não adianta explicar, é jogar pérolas aos porcos, perfume no cocô. Não tenta explicar. André, você vai falar agora, de 0 a 10, qual é o nível de lucidez espiritual e de expansão de consciência de um ateu? Fala pra mim. De 0 a 10. Uns 3. Tem certeza? É. Olha, esse daqui viu um vídeo que um moço perguntava assim: qual é o grau de lucidez espiritual e de expansão de consciência de um chimpanzé? Aí as pessoas disseram assim: 0. Aí ele: 0. Aí ele perguntou assim para as pessoas na plateia: qual é o nível de expansão de consciência, de lucidez espiritual de um ateu? Aí todo mundo: 0. Igual do chimpanzé. Mas são nossos irmãos, né? A gente tem que ter paciência, compreensão e tudo assim, com a limitação. Que nem ele disse aqui, que tem que compreender os evangélicos que estão no momento deles. Pelo menos tia que tá atrás da câmera. Jeremias. Pelo menos eles estão no caminho, não é? Vem cá, vem cá. Pode vir. Deixa, ele é sistemático. Ele agora vai aprender. Confiar. É rapidinho. Eles não estão no caminho. Você não conhece os pastores que tiram os traficantes do morro, da favela, que vende a droga? Você não vê os pastores que tira o pessoal da cachaça, do cigarro, das drogas? O trabalho não é bonito? Então, eles são tudo amparados. Tem um monte de espíritos ali do alto que auxiliam eles. Pode falar. Eles fazem um trabalho bonito, eu conheço. Eu conheço, eu tenho. Tem parentes que são pastores e que fazem esse trabalho. E eu procuro sempre estar ajudando, que o trabalho que eles fazem é lindo. E resgatam muitos das drogas e levam para casas de acolhimentos. Eles são conduzidos. Muitos são, voltam para a família. Eles fazem um trabalho muito bonito. Aqui é um trabalho de universalista. Aqui é um trabalho que visa trazer o novo, expansão de consciência, libertar as consciências. E esse moço aqui que eu estou usando, ele vai ser usado para isso, para ajudar a libertar as consciências, porque a visão dele é bem de espiritual. E a experiência dele, desdobramento em vigília. Então, tudo que é novo incomoda, porque as pessoas não querem sair da zona de conforto. Até aqueles que se dizem que têm expansão de consciência, não tem, não. Não são todos, mas tem uma galera que é assim. Então, as coisas que vão acontecer aqui através dele e tal. Agora, reforçou, pronto, os laços. Quem reforçou foi o tranca-rua. Moço, e ele é sério. Aí, é, ele, tia, que tá atrás da câmera, ele vai ser caluniado. Difamado, humilhado, vão atacar ele, vai ter médium, dirigente, pai de santo, e até as pessoas que não são isso, que vai estudar, vai ficar estudando, sabe pra quê? Pra desmascarar ele, pra contestar, pra discutir, que tem gente que faz isso. Esse é o mundo que nós vivemos, estamos assim ainda, hostis e primitivos, como ele fala, e os extraterrestres falam, os ET, eu vejo ET aqui. Aí, é, e aí ele vai ter que fazer o seguinte, tia, ele não pode ser mais doente do que eles, né? Porque se ele rebater, ele vai ser mais doente do que eles. Ele vai ter que engolir o sabão. Ele vai ter que ficar quietinho e dar outra face pra baterem. Sabe por quê? Não, essas pessoas não serão convencidas nem que Jesus se materialize na frente delas. Porque mesmo que Jesus reencarnasse hoje e dissesse que era o Filho de Deus, os próprios que dizem que o amam iam atacá-lo e não iam acreditar. Os fariseus de agora, os escribas de agora, porque sabe, tia, tem um monte de escriba e fariseu encarnado. Tem sacerdote inquisidor, que é o dono da razão, encarnado. E ele não aceita nada de diferente daquilo que ele tem como verdade, daquilo que ele acredita e como ele interpreta. E se trouxer diferente, ele fica furioso, os pelos tudo sobe e ele ataca. Tudo aquilo que é novo incomoda. Tudo aquilo que é novo e a pessoa não entende, o que o ser humano não entende, o que ele faz, ele ataca. Então tem que ter paciência. Quem serve a Jesus tem que ter paciência. Sabe por quê? As moças, as pombagiras, controlaram bastante as emoções dele. Trabalha bastante. Porque os Exus aqui dizem que gosta muito dele. Porque ele fala o que pensa e ele não tem papas na língua, como ele diz, ele é meio exusado, sabe? Mas, então os exus dizem que ele é do saco roxo, igual Paulo de Tarso. março, igual o João Batista, igual Jesus, que Jesus não é isso aí que os religiosos pintam, não. Ele respondia mesmo, os fariseus, os escribas. E outra coisa, Jesus odiava a religião. Jesus odiava a doutrina. Deus não é religião. Deus não é doutrina. E ele respondia mesmo, sem pena. Tem que ser assim, tia. Senão não vai. É meio complicado, né? João Batista foi decapitado por causa disso, que ele falava mesmo que vinha. Ele era índigo. E ele falava mesmo, e ele tinha uma visão espiritual muito grande, mas as emoções eram normais, igual ele. Ele é um João Batistinha. E ele fala, por isso que os Jesus gosta de usar ele para exortar, para falar mesmo o que se precisa ouvir. Porque o que se fala para se precisa ouvir incomoda, não é aceito. As pessoas só querem que passe a mão na cabecinha. Preto velho passa muita mão na cabecinha, né, amoroso? Mas preto velho exorta. Sabe lá na igreja pentecostal, tia, que você vai? Quando eles dizem que o Espírito Santo do Senhor encosta e eles exortam os pastores, muitas das vezes não é Exu, não. É um preto velho que encosta e exorta mesmo. Ah, mas tá todo mundo acostumado com preto velho. Passa a mão na cabecinha, preto velho não pode exortar. É regra, né? Que o homem criou, né? O homem gosta muito de ensinar a Deus como ele tem que trabalhar. O homem gosta de limitar a Deus. Ele gosta de dizer isso não pode. Senão o espírito do mal vai explodir o corpo astral dele. Explodir não. Implodir. Não, canalizar com dragão não pode. Mas e se Deus botar a mão em cima? Pode? O dragão é mais forte que Deus? Então não se pode limitar o poder de Deus. E se Deus der autoridade para ele, porque ele está adquirindo força moral por causa da reforma íntima, é ele que tem a força ou é Deus? É Deus. Ó, tem um monte de dirigente espírita aí, pastor, que se vir aqui na reunião e botar a mão na cabeça de alguém que esteja incorporado de um mago negro, vai passar vergonha. Porque o mago negro vai gargalhar. Porque o mago negro sabe quem é e qual é que é a vida da pessoa. E vai gargalhar. É. E aí? É complicado, né? Pode, vem aqui, tia, vem, vem. Ah, você. Então fica lá, então. Eu tive uma experiência uma vez, eu tava orando, aí o senhor usou a Sabrina, quer dizer, na minha religião a gente diz que é o senhor, porque eu sou evangélica. Então toda mensagem profética é o senhor, é o Espírito Santo de Deus. Aí usou a Sabrina e falou para mim. Perguntou, você sabe a diferença entre o ousado e o arrogante? E eu disse assim, não, me explica. Ele disse assim, o ousado abre o coração para mim e o arrogante me diz como eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. E eu nunca esqueci isto, porque para mim foi um aprendizado. Eu não ouvi nada do que você disse. Você estava com ele? Estou falando. Tá. Então, vou repetir. Na minha religião, como toda mensagem que a gente recebe é o Espírito Santo de Deus, Sabrina, como um canal, ela foi usada. Então, era o Espírito Santo de Deus, porque não tinha nome. Então, ele perguntou para mim, você sabe qual é a diferença entre um ousado e um arrogante? E eu disse, não. Ele me ensinou e disse assim, o ousado abre o seu coração para mim. E o arrogante me diz o que eu tenho que fazer. Você diz o que Deus tem que fazer, tia? Eu abro meu coração. Você diz? Ele também não diz. Ele abre o coração também. Ele tem temor. Olha, tia. Ele pode ter levado a vida nas noitadas, na pegação. Mas Deus sabe quem ele é. Conhece o coração dele. Sabe de onde ele veio e pra onde ele vai. E aquela vida lá, tia, tinha tempo pra acabar. Porque ele não pertence àquele povo. Aquele povo é daqui de baixo. Ele é de cima. Ele tem estirpe. Ele tem procedência espiritual. Então Deus foi lá e falou, acabou, pegou. Ele tem temor. Ele é segundo o coração de Deus. Temor não é medo, é respeito, é amor, é obediência. Chega, já falei muito que o tranca-rua tá aqui já. Vambora, menina, já falou demais. Você gosta, né, que ele deixa você falar, porque ele fala mesmo, né, aí você fala, tá, mas foi ele mesmo que mandou, porque ele é Exu, né, então ele vai falar, tem que falar, é, dói, tem gente que se incomoda, mas é pra incomodar mesmo, porque se incomodou é porque fez efeito. Tchau. Há uma penada saindo, uma penada saindo. Eu? Não, é a Maria. Esse aqui é o problema. A pessoa vê um médico e fala, é um médico. Não, é o espírito. É. Então, gente, é isso. A Mariazinha que eu conheci, ela era super arteira, ela tem calminha de falar. Isso aqui não é arteira, não? Ah, é que ela tem esse jeito misterioso de falar, ela gosta de falar. Quando eu vi Mariazinha pela primeira vez, eu estava na cozinha, no meu quarto. Estava lá sem camisa, bermudão, fui lá beber uma água. Quando eu entro no quarto, tinha uma criancinha, uma garotinha com um vestidinho, sorrindo para mim, bonitinha. Sorrindo para mim, pequenininha, no chão, pequenininha, com um vestidinho, cheio de rendinha. E um índio grandão do lado dela, que eu não lembro agora qual era o caboclo, que é tanto caboclo, cara, que eu não lembro agora qual era. Ele veio junto com ela, né? Aí tava lá, eu liguei pra Sabina e falei, Sabina, olha só, tem uma garotinha pequenininha no chão, sentada na cozinha aqui, e tem um índio beiçudo, assim, grandão. Aí a Sabrina, aí a gente se reuniu, né? Aí eles vieram, em mim, né? Quem veio? Foi o caboclo que veio, né? Foi o caboclo. Foi o caboclo. Qual foi o caboclo? Eu não lembro agora. Foi o caboclo. Aí que falou com ela, tudo, tá? Mas ela agora tá mais contida. No início, ela era muito arteira. É, muito arteira. Deixa eu chamar pra segura. Ainda bem que ela não pediu o doce, né? Ainda bem. Aí ela dizia assim, eu quero correr, mas eles não deixam. Aquela outra dia eu tava fazendo uma dietinha, tava fazendo direitinho. Ela foi, quando aí ela chegou com um bolão de chocolate, assim, aí ela não tava em mim, tava na cozinha, ela veio com tudo, incorporou, aí fez aquele negócio dela, né? Bateu a mãozinha e fez assim. Vou tirar ele da dieta, né? Aquele jeito dela. Aí foi, pegou-lhe um pedação grandão, né? Tirou ele da dieta. Aí aconteceu da gente, a gente concordar com a espiritualidade, vem um erê pra comer com a gente. É. Vem um Pedro pra comer. Uhum. Já vem erê comer pizza e beber. Ah, o Tupi na Sabrina. Tupi. Comeu pizza e bebeu Coca-Cola. Eles ainda pegam o telefone e dizem pra mim, tem alguém que quer falar com você, eu vou falar, é o Tupi. É. Tia, eu estou comendo Coca-Cola, eu estou bebendo Coca-Cola e comendo pizza. É. Então valeu, galera. Já falamos demais, o vídeo vai ficar muito longo, mas muito obrigado, galera. O pessoal vai rir. Esse vídeo vai dar o que falar, hein? Vai ser muito legal. Vai. Então tá bom, Sônia. Pode ir. Muito obrigado, galera. Valeu.